sexta-feira 13, pop da minha existência. Foi o dia que me prontifiquei me distanciar das negligências de um sistema escravizado. Acordei cedo disposto a ver o sol nascer. Já recebi a notícia dos que morreram e da lista dos que tinham pra morrer. De ouvir essas ideias estou empapuçado. Espancamento, estupro, drogas, assassinatos. Espero um dia acordar com as boas notícias. Sem violência, sem racista, sem polícia. Se ouvir tiazinha chorando porque invadiram sua goma. Se ouvir pretada gritando eu não quero ir pra escola. Se ver a mulher brigando com o marido alcoólatra. É foda, vou dar um rolê e volto outra hora. Pra ver se a mente controla nesse tempo que rola. Parei numa banca para ler um jornal, me dei mal. Porque eu destaque era uma chacina que espirrava sangue. No folha do notícia é foda, esse modo de vida pra mim não dá. Vou procurar um lugar tranquilo pra raciocinar. Preciso cuidar da minha coroa agora. Vou abandonar o crime e dar início a uma vida nova. Vou começar a outra caminhada. Voltar às aulas, trabalhar antes que os ratos conquistem meu espaço a bala. Antes que a minha coroa veja o meu corpo crivado de bala. Mais um bairro meu. Esta é a vida de muitos em São Mateus. Linda periferia.